次的乘务五楼，现在是乘务多少？ 1, chamador centro do Recife, 128-35, secundária, 125-1. 3, chamador 5, recife. 1, 2, 8, decimal 3, 5, secundário 1, 2, 5, decimal 1. Por gentileza, chega o seu comando de rádio e volta com o seu atendimento. 0 graus com 039 MH padrão. Chame fora do solo para tomar o meu tango. Grande abraço. 5415, frequência do controle de Salvador em 120, decimal 8, Golo 233. Recebendo agora 107 para a roda baixa. Lima, Índia Golf, autorizado a contornar o Grande Parque após Juliette Alves, seu ponto de operação zero. Chama no ponto de trânsito para a decolagem para o Romeu Lima, Índia Golf. Alfa Tango Bravo. Certo, agora você vê essa informação de voo alerta, dando a frequência do controle, tem alguma coisa. Confirmando é online. centro 1014, Rafael, foto, descer. Você se marcar no ingresso no terminal, ele é o se marcar a pouco. Sofá, uniforme, uniforme, ponto de passando o código transponder 0215. Bola 236, bola 23, chama posição, chama agora o controle de comandante 120.8, bom bom. Cruzeiro 8, obrigado, bom dia, bola 233. Pode deixar. Mas o 4264, o 3-4, o fim de alfa, ponto de espera, ponto no 0, terminal no 014, acabou de mandar agora no 014. Passa na camada polar, você sai da Arma 1, transfer-alefa, para o meio de voo 3-0. 3-0 por 1, no transfer-alefa, nível 3-0, igual a 2-3-3. Passa de voo, nível de voo 3-2-0. Saída, salvo 1, no transição. Motiva, uso 1-0, aciona 5-4-2-2, controle salvador em 1-2-0, decimal 8, azul 9-1-8. Correto, fechamento azul 9-1-8, ponto 9, chame para o futuro push back, fechamento. Pode ser fácil. Papadia Azul 4234, tá? Azul 4234, contato na tomada do lado, 270, Puga, Azul para o nível de voo 370. Puga, Azul 370. Romeu Lima de voo, conforme que eu faço o centro de serviço, tubo e mantendo o voo 320. Desde da traça, apresenta autorizado lá direto móvel. Papa Romeu Lima de voo, chama agora o centro de serviço, 128, decimal 35, secundário 125, decimal 1. Então agora o centro de fita no 26, decimal 0, secundário no 28, decimal 8. Obrigado, só para o colégio de fita no 7, sobre a ordem. Obrigado, bom dia. O Mavio não é isso. Tudo bem, boa noite. 791, precisa fazer uma certa pista, 1-0, chama. Tudo corrigido, 91-18, azul, passou no meu pé, só voando. Transição ótima. Alô, 91-18, contato na data da palavra, pelo jeito. para o salão do nosso módulo, para o nível de voo 320. Ação voo no módulo 320. Autorizado a decolar da pista no 7, vento de 030 graus com 02 norte, que é igual no 014. Altura para a barra.